atenção agora no que nós vamos falar. Tem muitos crentes na igreja que só vive a murmurar, falando da vida dos outros e não quer se consertar. Tome cuidado, irmão, pra neste mundo não ficar. Tem muitos crentes na igreja que só vive a criticar, falando mal do pastor, dos obreiros vive a murmurar. Irmão, ouça o meu conselho, procure se consertar. Crente da língua comprida, lá no céu não vai entrar. Tem muitos crentes na igreja que não vivem comunhão, falando da juventude e do círculo de oração. Deixa de vir para a igreja para ver televisão. O crente desta maneira lá no céu não é. Tem muitos crentes na igreja que não tem consagração, não vê nos cultos de doutrina e impede o seu irmão. Ele não fecha os olhos na hora da oração. Esse crente para mim é o crente gordo.